Petra, volta 3, 1, 2. Passagem travada, TAM 3198. TAM 3198, autorizado, pouso 120 graus, 099. Leve pouso, TAM 3198. Trip 5595, decolou os 41, chame o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, bom dia, Trip 5595. Bom dia. Pioneiro 45, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil para o Pioneiro 45. Controle Salvador, o Trip 5595, muito bom dia. Trip 5595, contato radar, saída Coral, sublimate a nível de voo 145. Saída Coral, acende e mantém 140, Trip 5595. Salvador, igual 073, já vai na costa. Tarde. Quase. Matricular com o número 2 da base. Azul 4207, a sua identificação, autorização chegada a BOMF. Desça seu nível de voo 080. 9. Direita na ECO 29. Paulo, TAM 398, Negrão. O 4207, informa que o procedimento em uso agora será o ILS X-Way da pista 10. Alfa, é ponte do táxi Juliette. E a Alfa, é pra parada da táxi Juliette, TAM 398. Autorizado, azul 4207. Controle o Trip 5595, vai provar Coral da presente? Autorizado, Trip 5595. Sim. Pronto para cópia? Mike com Delta, Salvador Manati, 1000 pés de altitude, decolagem 07, primeira curva direita, corredor Axé, 0125 no transponder, o controle 120.8, 120, décima 8, Mike com Delta. Afirmativo, só confirmando, primeira curva direita, o Mike com Delta. Pátio 404 a bordo, chama a torre, 108.95 para acionamento táxi, Mike com Delta. Solo, Salvador, Juner 6140 para o táxi, 97 a bordo, 2 horas e 30, alternando, Salvador. Juner 6140 via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 108.95, com altímetro 10 no 2, bom voo. Ponto 010, chama 2298. Via Juliette 03, o portão atendendo o táxi do Airbus da Oceanera Avianca. 0 Bruno 397 é o solo voltando. 397 na escuta. Coordenação equipe de solo da Infraero, após o estacionamento do Airbus da TAM à sua direita no portão 03. Está livre seu pushback acionamento no 04, Bruno 397. Tenente, após a parada da Airbus no portão 3, está livre posicional, 3-1. Confirma a última aeronave chamou para o 3-1. Número 45, complete curva esquerda para o 080, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento e ali, essa é estabilizada. 080, descendo para 2.000, essa é estabilizada, 045. Então, aqui é o nosso plano direto Guarulhos, confirma essa recebida informação. É negativo, eu vou entrar em contato com a sala IS. Então, confirmando que você tem uma CHG para Guarulhos. Informação que temos. Gente. Obrigado. Condições de ingressar à direita e decolar de imediato? Tem um força aérea uma milha de Simbra. Negativo. Tem? Negativo. Gente, mantém a posição. Mantém a posição. Salvador, bom dia, Pioneiro 45, nacional estabilizada, tempo está travado. Pioneiro 41, bom dia, acusa avistando a pista 1-0. O Pioneiro está avistando, Pioneiro 45. Gente, também tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0, 1-0 grau 099, Pioneiro 41. Afirmativo, Pioneiro 45, livre pouso. Pioneiro 45. M1-0, agora totalmente pronto. Gente, mantém o ponto de espera, o Xaner M1-0. Paulo, voo 1397 para o táxi PLB 118, autonomia 0412, alternando Galeão. 1397 até o ponto de espera da 1-0 via Índia, no ponto de espera chama torre 118.95, 1012 no altímetro, 1-0 no 2. Gente, ponto de espera da Índia, 118.95, 1012, 1397, seu gol. Como é que vai confirmando a intenção? Cairu Lorenzo, formação em curso Papá 2500 pés. Pronto, cópia. Victor Mike Quebec Salvador Cairu, 1000 pés restrito inicialmente até o farol da barra, aguardando a ascensão junto com a autorização do controle para ascensão para 2500 pés. Inicialmente restrito até o farol da barra, ó, o Victor Mike Quebec. Decolou 1-7, primeira curva direita, corredor axé 0160 no transponder e o controle opera em 120, décima 8 e a torre 1085, Victor Mike Quebec. Romeu, uniforme, uniforme, tango, continuidade descida para nível 150, reporte visual para a Serra de Santana. 145, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1-0 também, 1-0. E os pés até o farol da barra. Azul 4207, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0, 1-2. 1-0. E o solo voltando? Agora sim, senhor, precisa. Afirmativo, acabei de entrar em contato com a Salies e a companhia está em telefone junto com o mesmo realizando a CHG via fone, ok? Ah, tá ok. Muito obrigado. Só para adiantar da El Lê, da Lê da Brito, confirma. Se a rota for a UPE Zulu no meia, afirma. É, recebemos aqui nosso plano de voo pela UPE 50, seu Giab 10. Ou melhor, UPE Zulu no meia, é isso aí. Trip 5595, informar as condições de Ilhéus, visibilidade 6 mil metros, teto 2 mil pés, chuva leve, vento 310 graus 03 nós, ajuste 10113, temperatura 25 graus. Ah, muito grato. 110 graus 09 nós. Oceaner 6140, autorizado a decolar pista 110. 110 graus 09 nós. Eu vou decolar Oceaner 6140 da pista 110. Oi, Salvador, bom dia. O gol no 397, pronto no ponto de paradão no 0. Gol no 397, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém 910, gol no 397. Papá Romeu, uniforme Tango, desça para o nível de voo 080. Chanel 6140, decolou 53, chama o controle 120.8. 208, Chanel 1. Vitor Mãe Quebec, autorizado a acionar. Retaxe até o ponto de espera da 17. Chame para ingresso. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6140. Oceaner 6140, contato radar saída Puca. Fuga restritiva de voo 160. 160 na Puca, Oceaner 6140. Delta decolou. Ao 54, chame o controle em 120.8 até o regresso. Papapá, Mike Eco Delta. Delta, 128, grato. Gol no 397, autorizado a decolar. 110 graus, 110 nós. De decolar, gol no 397. A Mike Eco Delta mantém as condições visuais a 1.000 pés. Ajuste Salvador 1012, autorizado direto a Manaqui. Meu pé é autorizado direto para Manati, com 1012 graus. Passando posição Pelô, descendo para 13 mil pés, o 4207 da Azul. Azul 4207, sente, desça para 2 mil pés, ajusta no 012, autorizada a final NDB Zulu, reporte na magnética 1101, Sinimbra. Vai reportar na magnética 1101, Sinimbra, desce para 2 mil pés, ajustado no 012, autorizada NDB Zulu, pista no 0, obrigado, 4207 Azul. Gol no 397, decolou 55, chame o controle em 120.8. 308, 397, obrigado. Oceaner 6140, livre das restrições, sobre o nível de voo 250. 250, Oceaner 6140. Oi, bom dia, gol no 397. Gol 1397, contato radar, saída da El. Vou manter a nível de voo 360. Aí é o 360, Gonzalo 397. O Gonzalo 073 é o solo? Prossiga. Solicitei junto a Saliense que assim que a mesma receber o plano da sua companhia 33 por centro Recife, entrasse conosco, em contato conosco. Ah, tá ok então. Muito obrigado. Vem para o controle. Qual aeronave que chama? Whisky Tango, procedimento é o ILS X-Way. Interceptando a magnética 1901, Simbra, o 4207 azul. Azul 4207, complete a final, chame torre 11895. 11895, 4207, muito obrigado. Tive táxi, chame para ingresso. Torre Salvador é o 4207 da Azul, agora 2 milhas de Simbra, já avisou com o campo. Suficiente, chame com o trem baixo travado, Azul 4207. Vai reportar, 4207 o trem. Salvador, bom dia, Gol 738, gente da Papá. Gol 1738, acione a identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou, chegada Mari, desce para 050, Gol 1738. Autoriza para o Odissato? Gol 1738, vem na Pro de Mari. Pro de Mari, Gol 1738. Oceano é 61140, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2585, Oceano é 61140. Uniforme Tango, desça para altitude de tráfego, informa ajuste em Salvador 10012. Frequência livre para coordenação. Autorizado a alinhar e manter pista no 7. Web 5728, ação de indicação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060. Baixou e travou com a 207 azul. Azul 4207, autorizado pouso, 190 graus, 109. Livre pouso, 4207, pista no 0. Trip 5595, serviço radar terminado 3 milhas nordeste da posição coral, chame controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Papa Tango Vitor Mike Quebec, autorizado a decolar pista 17, 190 graus, 109. Azul 4207, no solo 01, libere a direita na taxiway Echo ou Fox e após chame o solo em 121.9. Vai livrar a próxima direita, depois solo 219, 4207. Gordo 65, contact Recife Center. 125.45 e seu neighbor 126.85. Gordo 65, 125.45. Whisky and Tango, transporte em ferro, confirmando? Whisky and Tango, pronto pra cópia? Forma sem custo total no 90, João Pessoa? Whisky and Tango, Salvador, João Pessoa, no 90, ao nível autorizado, Golf 677 a rota, até Recife, após direto. Decolda 17, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição Caju. Transponder o 5454, controle 120.8. Controle Salvador, Papatango, Vitor, Mike, Quebec. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantém os condições visuais ao no meu pé no corredor, acho que é reporte fora da barra. Mantém condições visuais ao no meu pé, reporte fora da barra, Vitor, Mike, Quebec. Papapá, Mike, Eco Delta, frente, frequência livre. Gol 1397, chame Centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. 3325, 3325, grato, portal 7. Paulo, Salvador, Azul 4207, bom dia. 4207 da Azul, táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto 01 que se encontra ocupado. Reportando o táxi 6 Juliette. Lento via Alfa, reportarei para Juliette 4204. 41073. Um minutinho, já falo com o senhor comandante. Azul 4207, portão modificado agora pela Infraero, ingresso Juliette, 09 ao portão. Ingresso na Juliette, vai para 09, 4207. O Gol no 073 é o solo? Tudo assim, né? Entrei em contato com a sala IS, a companhia fez um CHG, porém fez um CHG para uma rota errada. O IS já entrou em contato com a companhia para solicitar uma nova CHG. Qual a rota que pagaram lá, senhor? A rota foi a 044, porém o nível é um nível incorreto de acordo com o CGNA. Ok, então. Seria via o Pedro Lonomei agora presente na preferencial? Eu que sim, eu entrei em contato novamente com a sala IS. Ah, não tem como a gente decolar, a gente pede, não fala com o controle para modificar o nível de voo, senhor? Se o problema foi só o nível, há essa possibilidade. Porém, creio também que o problema foi a rota. Porque a nossa passada que é via do sobrevoo de Porto Seguro, mas não é essa que a gente vai fazer, que vai direto para Belo Horizonte, é do Lonomeia. Gente, porém a CHG que a companhia fez junto à Saliés foi via Pozulo 44. Nesse horário é proibido voar. A gente não pode decolar e falar com o motor que foi o nosso plano, que a gente fosse a bordo para outros do Lonomeia, a gente faz esse plano? Negativo. Livre táxi, chame para ingresso. Whisky Yankee Tango. Gol no 738 autorizado a final no procedimento ILS, X-Ray reportabilizado. Autorizado é X-Ray da 10, reportagem estabilizado, 738. Web 5728, desça para 3.000 pés, ajusta no 012. 12, 3.000 pés, 728S. Sabatango, Vitor Mike Quebec, Sente, repórter livrando a CDR. A Tango veio do Mike Quebec, não há tráfego informado nesse setor. Após 2.0 milhas do VOR de Salvador, frequência livre para a coordenação. O 073, eu solo. Bruno 073, eu solo. Chame pronto para decolagem. Solo 073. Eu solo. Solo 073. Na escuta? Queria uma plana extra? É, gente, acabei de entrar em contato com a CLS. E para entender o problema, o problema foi o seguinte: a companhia demorou um pouco para fazer a CHG, e quando fez a CHG pela rota Zulu no meia, porém com nível inconduzente com NOTAM. O AIS solicitou a companhia que fizesse a nova CHG alterando o nível. É, e aí eu intervi solicitando que o AIS enviasse a CHG para mim e para o centro, e eu vou coordenar com o centro um nível abaixo, 320. A possibilidade de demorar, não esperar outra CHG e ir pela aerovia Pesulu no meia. É, tem condições de voar no 320? Positivo. Gente, é só o tempo do plano chegar aqui, eu vou andar com o centro aqui, o voo no 073, agilizando o máximo possível. Então, obrigado. Salve Salvador, bom dia, gol no 260 com a Papá. Confirmando? Gol 1260, com informação Papá, portão 08. Gol no 260, Papá, Recife 390, pronto, cópia. Pronto pra cópia, gol no 260. Gol no 260, Recife autorizado, nível de voo 390 via Aeropolítica 58. Decolador 10, primeira curva esquerda, descida, saída, Puca, transição, Caju. Aciona 5533 no transponder, o controle 120, décima 8, gol no 260. Capiente, gol no 260, autorizado 390 para Recife, Ampiro, Whisky.